Uma menina sangrou mulher pela primeira vez. Uma fruta caiu do pé pela primeira vez. Uma flor se abrindo em pétalas, a concha abrindo em pérolas, a linda borboleta assim se fez. Conhecendo o mundo foi perdendo a timidez, atraindo olhares pela primeira vez. Alguns garotos da sua idade lhe jogavam flerte, alguns garotos maduros mirando o fruto verde. Até o ano passado ela só tinha 13. Hoje já recebe cantadas nas redes. O pai foi embora quando a mãe tava de alguns meses. A mãe trabalha muito. Tio aparece lá às vezes. Um dia desses que a mãe não tava, ele pôs a mão. Ela disse não, ele pôs a mão. Ela disse não, põe a mão em mim. Ele disse sim, ela disse não, não. Ele foi mesmo assim. E a menina sangrou mulher, mas dessa vez a juventude foi roubada pela estupidez. A maldade desse mundo imundo ela conheceu a fundo. E uma semente foi gerada no seu útero fecundo, atraindo olhares no segundo mês. A barriga crescia, veio a gravidez. E todo mundo se chocou com sua gravidez. Mas não com a gravidade do que o seu tio fez. Ninguém acreditava nela, não. No desespero, ela queria o aborto. E seu tio morto tinha nojo de carregar esse feto no corpo. Mas na igreja lhe diziam que o rei dos reis não aprovava isso, pois era contra suas leis. E a menina sangrou mulher e o filho nasceu. Mas pra um orfanato, o seu filho ela deu. Uma criança que gerou outra criança, julgada na vizinhança como péssima filha de Deus. Não espere que um fruto de um estupro ela gere. Esse mundo sem escrúpulos sempre nos fere. Não precisa ver nas séries de assassinos em série como Daniela Pérez. O mundo é perigoso para nós mulheres. E a menina virou mulher e se cansou de vez. E a menina perdeu a fé, pegou a arma e bem na cabeça desse mané, sem se arrepender. E o homem que sangrou mulher sangrou até morrer.